Meu nome é Pablo, tenho 11 anos, estudo na Sendina Brasinha Dias. Queria desejar a todos os professores um feliz dia do professor e estão deixando nossa escola de bom para melhor. E está cada vez mais gostoso estudar nessa escola.